ataque ativado. Para fortalecer mais um elo criado. Água na corrente, primeira passagem com a intenção de ser reincidente. Com a fórmula perfeita, eu preparo a dose. Composição diferente, contaminando o gueto com reptospirose. O mesmo efeito de uma overdose, despertando o seu instinto animal. Alfabeto musical, com dom da palavra, sem preconceito. Usando a inspiração que vem do centro do peito, do fundo do coração, bombando como a erupção de um vulcão até chegar na mente. O que corre pela areia é lava incandescente. Com todos os elementos do hip hop verdadeiro, pra tirar o suposto movimento do atoleiro. Sangue branco, sangue preto, amarelo e vermelho. Sou brasileiro, não adaptado à situação. E no papel do locutor eu faço a transmissão. Tipo Galvão, mas eu não sou bueno, meio que boêmio. Não busco prêmio Nobel de literatura. A minha figura não se adapta a qualquer gravura. A energia em transferência, passo o poder do criador pra criatura. E na sequência, do efeito em alto ou em qualquer frequência. Com competência sou especialista, não deixo pista. Zorak que é quem completa o ascendência vista. Vista house, motherfucker. Representando a nova escola, profissão letrista. Venho brincando com as palavras, fico malabarista. Chego rimando o alfabeto no estilo paulista. Não sei o que rola na pista, se não entende ao menos para. Liga a TV, senta, relaxa e me assista. Venho introduzindo minha arte na ascendência vista. Sinto meu verso só por ósseos, do ofício. Invadindo seu corpo por qualquer orifício. Espiraçando as vidraças do edifício. Com meu estilo próprio, desde pequeno ensinado a rimar por vício. Então, eu vou rimando divertido, se falo sério causa choque. Por sequestrar a vovozinha que o meu pulão comeu no bosque. Não adianta por tarefa que você invoque. E nem a muda das orelhas que você coloque. Porque eu preencho corretamente as lacunas. Escrevo versos poderosos como os ventos que movem as lunas nas praias do nordeste. Eu faço o saque e giro a arma tipo para o oeste. De leste a oeste no gatilho que propaga a peste. O hip hop com a ideia que não se compara. Um, dois, munhoz. Sul-americano, residência paulista. A metralhadora verbal que dispara, deixando sequelas pelas duas avenidas e vias de samba. A pele é branca e arranca tampa. Nascido em 77, ano da serpente. Sou de escorpião e como Dorak, sou mais uma ela pra fortalecer a corrente. Bola pra frente, porque o tempo não para. E sem perder um compasso, eu represento minha banda. Rima rara, mas meu estilo não é fantástico, como com um quarteto. Então rimo até no correto da república. Paulistano, como com chopes dois pastel. Pra relaxar sem nome cravo. Os nomes errados que só dão falha as minhas mãos na lava. E no embalo, eu não me calo. Falo que der na telha. Não tô aqui pra fazer papel de novo em pele de ovelha. Porque na selva de concreto vivo desde perto. A mente voa alta e as estrelas são perto. Principalmente quando estou com os meus irmãos rima rara. Família rima rara. Ela não para. Baby.